Polícia Militar de Emergência. Oi, boa noite. Você é policial? Não, eu sou uma filha que estava passando aqui. Tá, você tá de refém aonde que você tá de refém? Aqui no centro de Aracaju. Qual lugar? Fala aqui na parte do ponto 50. Mil grau, pesadelo total. Os cara chegou pesadão, muito louco na cena. Foi pé na porta, todo mundo pro chão. Assaltante nato, reagiu é fato. Perfurante, traçante, quem mira o alvo. Estratégia, perfeição, que com facilidade atravessa o blindado. Sem temer a morte, nem ficar na lembrança. O que fica pra trás é estojo de munição. Cápsula defragada na pista de mil cilindrada. Corre, corre de canhão, toca ninja na cara. O cupom já foi acionado e os polícia cercaram a quadra. Helicóptero que sobrevoa e o apoio terrestre no chão. O Percival acabou de citar que o Baep já derrubou dois ladrão. No meio da multidão, sem gerenciamento de crise. Só não chamar o GAT pra apagar o pavio da dinamite. Formação de quadrilha, de fuga pela cidade cinza. Artefato que fura pneus espalhado nas ruas e avenidas. Leste rua tocando no som do barraco. Bandidos em fuga, abandona o cavalo. Se pá perde a vida ou fica milionário. É cara e coroa, o jogo é falho. A gargalhada macabra do palhaço faz sistema tremer. Cenário dominado, cofre aberto, mão no esplaqueiro. Tempo esgotado, frustra o plano da quadrilha. Contagem regressiva pra dar fuga sem voltar pra ilha. A gargalhada macabra do palhaço faz sistema tremer. Cenário dominado, cofre aberto, mão no esplaqueiro. Tempo esgotado, frustra o plano da quadrilha. Contagem regressiva pra dar fuga sem voltar pra ilha. É cenas reais, né, tiozão, a burguesia treme. Quando os coringa bate de frente com a GOIPM. O plano é executado, ninguém tá de bobeira. E os que paga de herói vira peneira. Peneira é lei da selva, São Paulo é terra de Bagdá. Seja tá em PTA ou nos fundão de Itaquá. É sem massagem, é guerra civil declarada. Forte armamento espalhados por todas as quebradas. Noticiários, imprensa sensacionalista. Foi no destaque central, ataque de terrorista. Foi pé na porta, giratória do Santander. Armas de grosso calibre, não se move gambé. Quem se coçar vai sentir o gosto amargo do fel. A bandidagem de SP desempenhando papel. Vai vendo quantos na febre foram longe demais. Na ilusão do poder deixaram vários pra trás. A maioria nem chega aos 23 de idade. A mãe que chora e lamenta, o filho deixou saudade. É fato, rotineiro nas ruas e vielas. Sistema versus cadeias, ruas e favelas. A gargalhada macabra do palhaço faz sistema tremer. Cenário dominado, cofre aberto, mão nos plaqueio. Tempo esgotado, frustra o plano da quadrilha. Contagem regressiva pra dar fuga sem voltar pra ilha. Gargalhada macabra do palhaço faz sistema tremer. Cenário dominado, cofre aberto, mão nos plaqueio. Tempo esgotado, frustra o plano da quadrilha. Contagem regressiva pra dar fuga sem voltar pra ilha. Longe dos caminhos do Senhor ficaram vulnerável. Como presa fácil, como pássaro preso nos laços. A mente vazia abre a porta para o mal entrar. A mão que pega nas armas explode os caixas, faz playboy gritar. O sonho de ostentar, coloca na mesa a vida em jogo. Esconde as digitais, luva preta, maleta de couro. A máscara do palhaço esconde o rosto de cada ladrão. Os corações de pedra vão pra guerra em busca do cifrão. Vida de cão, na rota pro assalto. Caminho sombrio, quadrilha que parte em busca do alvo. Monitoramento, registrando passo a passo. De dentro da agência, alguém registra a vinda dos palhaços. As naves invadem o gramado, cada ação, uma reação. A louca gargalhada do palhaço, todo mundo pro chão. A cena é de tensão, adrenalina mil. A porta giratória se desfaz um tiro do fuzil. As maletas vazias vão se encher de uma parte cifrão. A cena é programada pra vazar. Com os malotes na mão, deixaram seus altares, inclinaram a ambição. Os lábios que louvavam estão gritando, todo mundo pro chão. Deixaram uma promessa pra andar trepado com os ferros. E vê a reação dos gambés cercando todo o prédio. A gargalhada macabra do palhaço faz sistema tremer. Cenário dominado,